BR. Beba com moderação. Vamos nessa na emoção gostosa aqui do rádio ZYD 871 104,1. É a Top FM São Paulo. Top FM 104.1. É você em primeiro lugar. Bom dia.